Mas se vocês forem covardes demais para me acompanhar, qualquer um de vocês, o dinheiro será todo meu. E com alguma sorte, ainda ganho a garota de lambuja. A janela era uma mera fenda na rocha negra, insuficiente para dar passagem a um homem. Havia uma figura esquelética apenas visível, enrolada em um cobertor. Morto ou adormecido? Está bem, exclamou Scabbard. Está bem, estamos contigo. E o resto dos prisioneiros, Greyback, que faremos com eles? É melhor levarmos o bando todo. Temos 2 sangues ruins, são mais 10 galeões. Me dê a espada também. Se forem rubis, tenho mais uma pequena fortuna aí. Os prisioneiros foram postos de pé. Harry ouvia a respiração de Hermione, rápida e aterrorizada. Agarrem bem firme. Levarei Potter, disse Greyback, segurando Harry pelos cabelos. O garoto sentiu aquelas unhas compridas e amareladas arranhando-lhe o couro cabeludo. Quando eu contar 3, 1, 2, 3... Eles desaparataram, arrastando os prisioneiros com eles. Harry se debateu, tentando se livrar da mão de Greyback, mas inutilmente. Rony e Hermione o imprensavam. Ele não poderia se separar do grupo. E quando o aperto esvaziou o ar dos seus pulmões, sua cicatriz queimou ainda mais dolorosamente. Ele se espremeu pela fenda janela como uma cobra e aterrissou leve como fumaça na cela. Os prisioneiros se bateram uns contra os outros ao aparatarem uma estradinha rural. Os olhos de Harry, ainda inchados, levaram uns instantes para se ajustar. Então, ele viu portões com grades de ferro forjado à frente do que lhe pareceu uma longa aléia. Sentiu um fiozinho de alívio. O pior ainda não acontecera. Voldemort não estava ali. Estava, e Harry sabia porque continuava a se esforçar para resistir à visão, numa estranha fortaleza no alto de uma torre. Quanto tempo o Lorde levaria para chegar quando soubesse que Harry estava ali era outra história. Um dos sequestradores andou até os portões e sacudiu-os. Como entramos? Estão trancados, Greyback. Não consigo... Caramba! Ele puxou depressa as mãos assustado. O ferro estava se torcendo, desenrolando as curvas e caracóis e formando uma cara apavorante que falou com uma voz metálica e sonora. Informe o seu objetivo. Prendemos Potter! Rugiu Greyback triunfante. Capturamos Harry Potter! Os portões se abriram. Vamos! Disse Greyback aos homens, e os prisioneiros foram empurrados pelos portões e pela aléia, entre altas sebes que abafavam seus passos. Harry viu uma forma branca e fantasmagórica no alto e percebeu que era um pavão albino. Ele tropeçou e foi posto de pé com violência por Greyback. Agora avançava cambaleando de lado, amarrado costas contra costas, com os outros 4 prisioneiros. Fechando os olhos inchados, ele deixou a dor da cicatriz dominá-lo por um momento, querendo ver o que Voldemort estava fazendo, se já sabia que Harry fora capturado. A figura emaciada se mexeu sob o fino cobertor e se virou para ele, os olhos abrindo no rosto esquelético. O frágil homem se sentou. Grandes olhos fundos se fixaram em Voldemort. Então ele sorriu. Perdera a maior parte dos dentes. Então você veio. Achei que viria um dia. Mas a sua viagem foi inútil. Eu nunca a tive. Você mente! Quando a fúria de Voldemort latejou dentro de Harry, a cicatriz ameaçou estourar de dor. E ele arrebatou sua mente de volta ao próprio corpo, lutando para se manter presente enquanto os prisioneiros eram empurrados pelo saibro. Uma luz forte iluminou-os. Que é isso? Perguntou uma fria voz feminina. Estamos aqui para ver aquele que não deve ser nomeado. Respondeu a voz áspera de Greyback. Quem é você? Você me conhece? Havia rancor na voz do lobisomem. Lobo Greyback, capturamos Harry Potter. Greyback agarrou Harry e virou-o de frente para a luz, forçando os outros prisioneiros a se virarem também. Sei que ele está inchado, senhora, mas é ele. Sou a voz aguda de Scabbier. Se olhar mais de perto, verá a cicatriz. E essa aqui, está vendo a garota? É a Sangue Ruim que está viajando com ele. Não há dúvida que é ele. E trouxemos a varinha dele também. Aqui, senhora. Harry viu Narcisa Malfoy examinando seu rosto inchado. Scabbier estendeu a varinha para ela. A mulher ergueu as sobrancelhas. Traga-os para dentro. Harry e os outros foram empurrados e chutados na subida dos largos degraus de pedra e entraram em um hall com as paredes cobertas de retratos. Sigam-me, disse Narcisa, atravessando o hall. Meu filho Draco está em casa passando as férias da Páscoa. Se for o Harry Potter, ele saberá. A sala de visitas ofuscou-o depois da escuridão externa. Mesmo com os olhos quase fechados, Harry percebeu as enormes dimensões do cômodo. Havia um lustre de cristal no teto, mais retratos nas escuras paredes roxas. Duas figuras se ergueram das poltronas junto à ornamentada lareira de mármore quando os prisioneiros foram empurrados sala adentro pelos sequestradores. Que é isso? A voz horrivelmente familiar e arrastada de Lúcio Malfoy bateu nos ouvidos de Harry. Ele começou a entrar em pânico. Não via saída e se tornou mais fácil, à medida que o medo crescia, bloquear os pensamentos de Voldemort, embora sua cicatriz continuasse a queimar. Eles dizem que capturaram Potter, informou a voz fria de Narcisa. Draco, venha aqui. Harry não ousou olhar diretamente para Draco, mas viu-o de esguelha. Uma figura um pouco mais alta que ele ergueu-se de uma poltrona. O rosto, um borrão pálido e fino sob a cabeleira louro-branco. Greyback forçou os prisioneiros a se virarem mais uma vez para deixar Harry diretamente sob o lustre. Então, moleque? Perguntou a áspera voz do lobisomem. Harry ficou de frente para um espelho sobre a lareira, um enorme objeto dourado com uma rica moldura em volutas. Através das fendas dos olhos, ele viu a própria imagem pela primeira vez desde que deixara o Largo Grimmauld. Seu rosto estava enorme, brilhante e avermelhado, todos os traços deformados pelo feitiço de Hermione. Seus cabelos pretos chegavam-lhe aos ombros e havia uma mancha escura em torno do seu queixo. Se não soubesse que estava parado ali, teria se perguntado quem estava usando seus óculos. Resolveu ficar calado, porque sua voz certamente o trairia. Ainda assim, evitou encarar os olhos de Draco quando o colega se aproximou. Então, Draco? Perguntou Lúcio Malfoy. Seu tom era pressuroso. Ele é o Harry Potter. Não tenho muita certeza, respondeu Draco. Mantinha a distância de Greyback, que parecia tão atemorizado de olhar para Harry quanto Harry para ele. Mas olhe-o com atenção, olhe! Chegue mais perto. Harry nunca ouvira Lúcio Malfoy tão excitado. Draco, se formos nós que entregarmos Potter ao Lorde das Trevas, tudo será perdoado. Ora, não vamos esquecer quem de fato o capturou, espero, Senhor Malfoy. Disse Greyback em tom de ameaça. Claro que não, replicou o bruxo impaciente. Ele próprio se aproximou de Harry. Chegou tão perto que o garoto pôde ver em detalhe, apesar das pálpebras inchadas, suas feições normalmente lânguidas e pálidas. Com o rosto transformado em uma máscara disforme, Harry teve a sensação de estar espiando através das grades de uma jaula. — Que foi que você fez com ele? — perguntou Lúcio a Greyback. — Como foi que ele ficou nesse estado? — Não fomos nós. Está me parecendo mais uma azaração ferretiante, disse Lúcio. Seus olhos cinzentos esquadrinharam a testa de Harry. Tem alguma coisa ali, sussurrou. Poderia ser a cicatriz distendida. Draco, vem aqui, olhe direito, o que acha? Harry viu o rosto de Draco agora muito perto, junto ao do pai. Eram extraordinariamente parecidos. Exceto que, enquanto Lúcio não cabia em si de excitação, a expressão de Draco espelhava relutância e até medo. Não sei, respondeu e voltou para junto da lareira onde sua mãe o observava. É melhor termos certeza, Lúcio. disse Narcisa para o marido, em sua voz clara e fria. Absoluta certeza de que é Potter, antes de chamarmos o Lorde das Trevas. Dizem que isto é dele, comentou ela, olhando bem a varinha de ameixeira brava. Mas não parece a que Olivaras descreveu. Se nos enganarmos, se chamarmos o Lorde das Trevas inutilmente, lembra o que ele fez com Raul e Dolohov? E a sangue ruim aqui? Rosnou Greyback. Harry quase foi arrancado do chão quando os sequestradores tornaram a forçar os prisioneiros a se virar para que a luz recaísse sobre Hermione. Esperem, disse Narcisa incisivamente. Sim. Sim, ela esteve na Madame Balkan com Potter. Vi a foto dela no Profeta. Olhe, Draco. Não é a garota Granger? Eu... Talvez, é. Então esse é o garoto Weasley! Gritou Lúcio, dando a volta aos prisioneiros para encarar Rony. São eles, os amigos de Potter. Draco, olhe para ele. Não é o filho do Arthur Weasley? Como é mesmo o nome dele? É. Tornou Draco de costas para os prisioneiros. Poderia ser. A porta da sala de visita se abriu às costas de Harry. Uma mulher falou. O som de sua voz fez o medo de Harry atingir um nível ainda mais agudo. Que isso? Que aconteceu, Cissa? Bellatrix Lestrange se encaminhou lentamente para os prisioneiros e parou à direita de Harry, estudando Hermione através de suas pálpebras caídas. Mas, com certeza, disse calmamente. Essa é a garota sangue ruim, não é? É a Granger. É sim, é a Granger, exclamou Lúcio. E ao lado dela, pensamos que seja o Potter. Potter e seus amigos, enfim, capturados. Potter! Guinchou Bellatrix e recuou para ver Harry melhor. Você tem certeza? Bem, então o Lorde das Trevas precisa ser imediatamente informado. Ela puxou para cima sua manga esquerda. Harry viu a marca negra gravada a fogo em seu braço e percebeu que a bruxa ia tocá-la para convocar seu amado senhor. Eu já ia chamá-lo, disse Lúcio, e sua mão se fechou sobre o pulso de Bellatrix para impedi-la de tocar a marca. Eu o convocarei, Bella. Potter foi trazido à minha casa e, portanto, está sob a minha autoridade. Sua autoridade? Desdenhou ela, tentando soltar a mão do seu aperto. Você perdeu a autoridade quando perdeu a varinha, Lúcio. Como se atreve? Tire as mãos de mim. Você não tem nada a ver com isso. Não capturou o garoto. Me desculpe, Sr. Malfoy, interpôs Greyback. Mas fomos nós que pegamos Potter, e nós é que vamos cobrar o prêmio em ouro. Ouro! Riu Bellatrix, ainda tentando desvencilhar-se do cunhado, a mão livre apalpando o bolso em busca da varinha. Fique com o seu ouro, seu abutre imundo. Para que quero ouro? Pretendo apenas a honra de... Ela parou de lutar, seus olhos escuros fixos em alguma coisa que Harry não conseguia ver. Exultante com a sua capitulação, Lúcio afastou a mão dela com violência e rasgou a própria manga. Pare! Guinchou Bellatrix. Não toque nela! Todos pereceremos se o Lorde das Trevas vier agora! Lúcio ficou imóvel, seu indicador pairando sobre a marca. Bellatrix saiu do limitado campo de visão de Harry. Que é isso? Ele a ouviu perguntar. Espada, grunhiu um sequestrador invisível. Entregue-a! Não é sua, senhorita, é minha. Fui eu que a encontrei. Ouviu-se um estampido e em seguida um clarão vermelho. Harry entendeu que o sequestrador fora estuporado. Ergueu-se um clamor de raiva dos seus companheiros. Scabbers sacou a varinha. Com quem acha que está brincando, mulher? Estupefaça! Berrou ela. Estupefaça! Os sequestradores não eram páreo para ela, embora fossem quatro contra uma. Harry sabia que era uma bruxa com prodigiosa habilidade e sem escrúpulos. Os homens tombaram onde estavam, todos exceto Greyback, que foi forçado a se ajoelhar com os braços estendidos. Pelo canto do olho, Harry viu Bellatrix curvar-se sobre o lobisomem, segurando a espada de Gryffindor firmemente na mão. O rosto lívido. — Um Onde foi que você obteve essa espada? Sussurrou para Greyback, tirando a varinha da mão, incapaz de resistir-lhe. Como ousa? Rosnou ele, sua boca a única coisa que se movia ao ser forçado a encarar a bruxa. Arreganhou os dentes pontiagudos. Solte-me, mulher! Onde foi que você obteve essa espada? Repetiu ela, brandindo-a em seu rosto. Snape mandou-a para o meu cofre em Gringotes. Estava na barraca deles. Respondeu a voz áspera de Greyback. Solte-me, estou dizendo. Ela fez um gesto com a varinha e o lobisomem se pôs de pé, mas cauteloso demais para se aproximar dela. Ficou à espreita, atrás de uma poltrona, suas unhas curvas e imundas agarradas ao encosto. Draco, leve esse lixo para fora. Disse Bellatrix, indicando os homens desacordados. Se não tiver peito para acabar com eles, deixe-os no pátio para mim. Não se atreva a falar com Draco assim! Disse Narcisa furiosa, mas Bellatrix berrou. Cale-se! A situação é mais grave do que você seria capaz de imaginar, Cissa. Temos um problema muito sério. Ela parou, levemente ofegante, contemplando a espada, examinando seu punho. Virou-se, então, para olhar os prisioneiros silenciosos. Se de fato for Potter, ele não deve ser ferido. Murmurou mais para si mesma do que para os demais. O Lorde das Trevas quer liquidar Potter pessoalmente. Mas se ele descobrir, preciso saber. Ela tornou a se dirigir à irmã. Os prisioneiros devem ser levados para o porão enquanto reflito sobre o que fazer. A casa é minha, Bella. Você não dá ordens na minha... Obedeça! Você não faz ideia do perigo que estamos correndo. Guinchou Bellatrix. Tinha um ar assustador, demente. Um raio de fogo saiu de sua varinha e fez um furo no tapete. Narcisa hesitou um momento e então falou ao lobisomem. Leve os prisioneiros para o porão, Greyback. Espere. Disse Bellatrix rispidamente. Todos, menos a Sangue Ruim. Greyback soltou um rosnado de prazer. Não! Gritou Rony. Pode ficar comigo no lugar dela. Bellatrix deu-lhe uma bofetada no rosto. A pancada ecoou pela sala. Se ela morrer durante o interrogatório, você será o próximo. No meu caderninho, traidor do sangue vem logo abaixo de Sangue Ruim. Leve-os para baixo, Greyback, e verifique se estão bem presos, mas não faça mais nada com eles, por enquanto. Ela devolveu a varinha a Greyback e tirou uma pequena faca de prata de dentro das vestes. Cortou as cordas que prendiam Hermione aos outros prisioneiros, então arrastou-a pelos cabelos para o meio da sala, enquanto Greyback empurrava os demais para outra porta, que se abria para um corredor escuro. A varinha erguida à frente, projetando uma força invisível e irresistível. Acho que ela me dará uma sobrinha da garota quando terminar, não? Cantarolou Greyback enquanto os forçava a avançar pelo corredor. Eu diria que será suficiente para umas dentadas, não acha, Russo? Harry podia sentir Rony tremendo. Eles foram obrigados a descer uma escada muito inclinada. Ainda amarrados, costas contra costas, correndo o risco de escorregar e quebrar o pescoço a qualquer momento. Ao pé da escada, havia uma pesada porta. Greyback destrancou-a com uma batida de varinha. Então, empurrou-os para uma sala úmida e mofada e os deixou em total escuridão. O eco da batida da porta do porão ainda não morrera, quando ouviram um grito terrível e prolongado vindo diretamente do piso superior. Hermione! Urrou Rony, e começou a se contorcer e a forçar as cordas que os prendiam juntos, fazendo Harry cambalear. Hermione! Fica quieto, disse Harry. Cala a boca, Rony. Precisamos descobrir um jeito. Hermione! Hermione! Precisamos de um plano. Pare de berrar. Precisamos soltar essas cordas. Harry? Ouviu-se um sussurro na escuridão. Rony? São vocês? Rony parou de gritar. Ouviram um movimento perto deles, então Harry viu uma sombra se aproximar. Harry! Rony! Luna! É, sou eu.